Sei que o mundo não é mais o mesmo, não tenho mais medo. Erros cometemos, mas com eles aprendemos que podemos ir além, fazer o bem sem esperar do outro alguém. Que seja assim contigo também. Prefiro ser da paz, ficar na minha tranquilo, adequar a minha vida ao meu estilo. Sonho em ter tudo que sonho quanto antes, nem que leve a eternidade, nem que leve instantes. Então, sigo num caminho retilíneo pra que não me perca e ande sozinho. Vejo bem em quem confio, filho da puta tem de monte. Desse tipo aí desvio rumo ao sol do horizonte que me brinda. Mostra como a vida pode ser linda, a alegria de viver que contagia. Tenho muito a aprender, quero muito ensinar. Tem muita vida pra viver, pouco tempo pra pensar. Hora certa pra agir, mão pra estender, ideias pra fluir, pra que eu possa crescer. A vida pode ser muito mais que a gente pensa. Se plantar o bem, logo vem a recompensa. Tudo é vai e volta, na mesma intensidade. Apenas um deslize apaga uma identidade. Só um tolo luta quando não pode ganhar. Só um medo sem freio é que pode te limitar. Ou você faz, ou você não faz. Se deixar pra amanhã pode ser tarde demais. Vai olhar pra trás, podem sobrar lamentações, amores perdidos ou fim de algumas paixões. Escape da rotina, pois ela pode cansar. O relógio vai correr, então segure firme o ar. Nessa estrada não se venda a troco de lixo. Viva como homem, não que nem um bicho. Não se venda a troco de lixo. Que nem um bicho.